Moleque, tô na seca de curtir uma sonzeira das antigas, tipo um breakão. Vou pôr esse aqui pra me ver de qual é. Moleque. Eita, moleque. Aqui é lenda, meu irmão. Tô de casa. Porra, logo agora, velho. E aí? Deixa eu ver quem é. É o Rafa. E aí, maluco? E aí, cabala? E aí? Chega aí. Tô aí. Cola aí. E aí, meu irmão, já ia pirar, porque eu tô curtindo a lombra doida aqui, meu irmão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vê de qual é. Ih, Vila Box, mano. Aí tá em casa, então. Boa demais esse som. Camarada, né? Curte aí. E aí? Meu irmão, tava na seca de fazer uma sonzeira dessa aí, tipo puxadona, meu irmão. Um break mais tipo, rápido? Isso, vai regravar refazer e tal. Tem a moral? Vamos. E aí, tem a moral, velho? Vamos fazer pra galera do DF? Então, do DF, tipo não, assim, do Brasil, isso. Né, pra todos os breaks. Mandar pra todo mundo, meu irmão. Putz, tá ligado? Tá break no rap nacional. Né? Pode crer, por aí, velho. E aí, tem a manha de ver esses lados? Tenho. Sonzeira e tal? Então, vamos curtir, aumenta um pouco aí pra gente sentir a parada. Aí, aí se liga aí. Da rapaziada curtir. Ah, vai ser doido, velho. Moleque, isso é doido. Beleza. É lenda, meu irmão. Falou. Vamos nessa então, mano.